pouco, muito pouco pra te dar. O sol não te dou porque vai te queimar. As nuvens não dou porque não posso juntar. Vou fazer o mundo todinho pra você. É bastante rosas pra te oferecer. E uma cama em pérolas e diamantes. O chão que tu pisas pra ser de brilhantes. Um mundo de amor. Você, oh, mundo de amor, um mundo de prazer, cheio de emoções, oh, pra mim, pra você, oh, fazer um mar em perfume francês, pra você se banhar todo dia uma só vez, sua casa, as paredes vão ser de cristal, a tua piscina. Água mineral, fazer um carro todinho pra carregar nele o meu maior tesouro. E se não for o bastante, o que eu posso fazer? Eu só tenho isso pra te oferecer. Um mundo de amor, um mundo de prazer, cheio de emoções, oh, oh, pra mim, pra você, oh, oh. Um mundo de amor, um mundo de prazer, cheio de emoções, oh, oh, pra mim, pra você, oh, oh. Pra você se banhar todo dia uma só vez. Sua casa, as paredes vão ser de cristal. A tua piscina de água mineral. Fazer um carro todinho pra carregar nele o meu maior tesouro. E se não for o bastante, o que eu posso fazer? Eu só tenho isso pra te oferecer. Um mundo de amor, prazer, cheio de emoções, oh, oh, pra mim, pra você, oh, mundo de amor, um mundo de prazer, cheio de emoções, oh, pra mim, pra você, oh,